Meus versos são minha chance de ainda ser lembrado vivo. Don't be afraid, mas se me odeia eu vou dar mais motivo. Porque essa vida me ensinou que palavras sempre mentem, confie em olhares. E se precisa me encontrar, me procure pelo estúdio, tô longe dos bares. I'm still the same homie, but don't be sure you know me that way. I'm still rolling those joints, but please don't come to my place. Não é maldade, girl, mas nem entrar no carro se não for fumar. Deixa o som da rua me acordar. Golden C, THC. Golden C, THC. Nada vem de graça. Vai fazer. Nada vem de graça. Então vai fazer. Ambicioso, o melhor pra mim, o melhor pros outros, mas cauteloso, audacioso. Ando por aí, com back no bolso, criminoso. Cartel de Acapulco, não duvida do corre truta. Obstinado, venço minhas lutas, não importa o oponente. Nunca dei boi, dessa vez não vai ser diferente. Qual vai ser? Quanto tempo pra se convencer? Pra perceber que dinheiro não cai do céu, que nada vem de graça, então vai fazer. Holden C, THC. Pra quem quiser brecar seu corre, manda um foda-se. Afinal de contas, o que todos querem é conseguir uns reais. Tudo tem seu preço, a vida de cobra são perigos reais. Perigos reais. Tudo tem seu preço, a vida de cobra são perigos reais. Dinheiro não cai do céu, quando vai perceber? Quando vai se convencer? Não é de graça, vai fazer. Pra quem quiser brecar, Holden C, foda-se. Então me diz qual vai ser. Bubos, planos, caixas, Nikes, blunts, panos. Como tantos por aí. Bubos, planos, caixas, Nikes, blunts, panos. Como tantos por aí. Já fui muito amigo dos outros, olha eu paguei caro. Mas tô encostando pra comprar meus trocos. Hoje com novos planos, blunts e panos, Nikes e manos, corporação. Dispenso elogio, é só grana na mão. Não tô com a peça, são gramas na mão. O pior surdo é o que não quer ouvir. Ah, vai me ouvir, ah, vai me ouvir. Como tantos por aí. Onde é que vai parar enquanto tudo for assim? Esse problema é só pra mim, esse é só pra mim. E não te importa quantos blunts faço, tá moqueado no Marlboro maço. Pra quem insiste pra mudar de vida, tô a prova da sua ajuda, não duvida. Hoje meu tempo custa caro, que se foda essa cara de espanto. Pra mim cê é só mais um, sem fôlego pro corre, como tantos. Escrevendo, carburando o pipe, e só te vejo mendigando like. O tempo fez virar história, agora sai da minha frente, cuidado com meu Nike.